2128, estamos sendo Recife, frequência 126 do final de ano, alterno 220 do final 8. 2 acione identificação, confirme durar todos confirmidos os adutores para final de jogo da pistola no teste, ou irá manter a chegada à mão até a posição dona e aproximar por meios próprios após a manutenção das regras. Alteração para o final do jogo da pistola 7, sendo esquerda para o A1 no 3-0 e solicita radial de 3-5 danos salvador. Alteração 3-2-2, quando o grau de descida, deixa para 2-1-1 em instrução final da 1-0-0, reporte para a modificação da gente. local com pista? Seis passageiros do 222, posso visual de condução, prepare para o tratamento. Visual na 17, interceptando a final. Terceiro para a